Senhoras e senhores, Júlio no saxofone. Porque você me encantou, diz que não conhecia aquele cara que você falou na academia. Quando ele te olhou, eu senti você fria, tentou disfarçar seu olhar que te descontentou. Não teve como esconder. Sentou do seu lado, cara de pau, me perguntou se eu era seu amigo, seu namorado. Como é que é? Ele te beijou na minha frente e você deixou. Meu Deus, eu tô doente. Falando baixinho no seu perto ouvido, depois me olhou só pra mexer comigo. Porque você me enganou. Teve como esconder. Quando ele fez, sentou do seu lado, cara de pau, me perguntou se eu, aí tá sendo viagens, gosta, era seu amigo. Bora beber com o nome, velho. Ele te beijou na minha frente e você deixou. Meu Deus, eu tô doente. Falando baixinho no seu perto ouvido, depois me olhou só pra mexer comigo. O meu mal foi te amar demais. Meu defeito é te querer. O refrão, quem sabe, quem sabe. E ele te beijou. Abraço, galera do Chapada do Vigário, Esplanada Bahia, dá pra nós aqui aquele beijo carinhoso. Aonde o Brasil, nossa Bahia, nossa Nordeste se encontra, em São Paulo. Vou cantar. Falando baixinho no seu pé do ouvido, depois me olhou só pra mexer comigo. Porque você me enganou.